Vou te fazer uma breve visita, Edna. Trouxe uma vela para acender em sua memória. Você conhece? Sim. Ela disse pra você não se preocupar com essas coisas materiais. Era só um corpo. Isso não fez mal pra ela. O que mais importa é a sua alma, que está mais viva do que nunca. Era só isso mesmo. Tchau. Você é um anjo, não é?